Round 1. Fight. Bem-vindo a esse mundo, tudo é difícil. Vou repetir, tudo será difícil. Se fosse algum jogo nível mais difícil, então pressione start, trilhe seu caminho. Superou a inanação, teve leite materno. Não virou mais um caixão branco no cemitério. Superou o estágio do padrasto agressivo, o pai ausente que aparece somente um domingo. Teve sorte se teve os pais originais. Seu orfanato leiloado por alguns casais. Sem a mãe internada, viciada em crack. Sem o pai alcoolizado que no filho bate. O desafio da escola é uma eterna briga. Terminar o fundamental é uma conquista. Eu quero ver não se corromper. O mundo apresenta o que você nunca vai ter. Tome de exemplo os milhares que morrem sem ter uma casa pra viver, um carro pro rolê. Garrafas coloridas, tabaco, nicotina, carreira ou uma latinha. O trago na bebida superou a estatística, sobreviveu. A força da natureza mata os filhos teus. Que no barraco me chamas, salvo o fogão. Que na enchente, com soterramento, uma televisão, irmão. Maior de idade, de pele preta, com 18 é um caso raro. Onde a polícia invade o morro pra fazer finado. Onde retrato falado sempre é favelado. E foi difícil entrar no mercado de trabalho. Pouca formação resulta em pouco salário. Se não tem filho com 18 é um caso raro. Quantos filhos se desfaz por não ser planejado? Sobreviver onde pagar com a vida é natural. Cotovelando o espaço, atenção social. Resistir à fila do SUS com pneumonia. Medicado com Duril, mesmo em bala perdida. Vendo a ascensão do traficante que estudou contigo. Final de anos tentando pra cima dar tiro. O saveiro captiva HB20 de estilo. Arriscando a própria pele pra tentar ser rico. Quantas mães que choraram e enterraram seus filhos. Quantos bares é cenário de um homicídio, irmão. Ser favelado, reduzido a negativo, apenas mais um. Que pela cor trava giratória do Itaú. Mercadoria pra audiência do programa da massa. Um dia expõe meu ponto fraco, explora minha desgraça. Contei no dedo quantos que deu fuga. Utilizou habilidade, futebol ou música. Saiu da linha da pobreza e tem uma vida justa. Serve de exemplo não reconhecido pela luta. Serve de exemplo quem se foi e teve a vida curta. Bem-vindo ao jogo, as regras são expostas pelos outros. Sem cartilha, a rua é a escola dos loucos. Meio dia é igual, qualquer erro é fatal. Sofrimento é normal, se torna habitual.